Luiz Queiroga, vereador licenciado e secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. E é um prazer estar aqui com você na rádio. Que bom, secretário. Nós conversávamos agora há pouco, e a gente dizia que fazendo uma análise desses 3 meses, né, o senhor assumiu a Secretaria de Comunicação Social, e fazendo um balanço, um rápido balanço do que foram esses 3 meses, porque já assumindo a secretaria, já sabendo que até o final do ano já teria que voltar para o seu cargo como vereador. Na verdade, Cris, assim, nós participamos do processo eleitoral o ano passado, né, na qual elegeu o prefeito Reni Pereira, e eu, até pelo fato de ter sido reeleito vereador e até, por sinal, sempre grato à população por ter sido um dos mais votados, né, apesar de ser reeleito, em que pese isso, o Reni me convidou para estar à frente dessa pasta de comunicação social. E eu entendo que eu vi como um desafio. Eu já tinha a experiência de um mandato inteiro, né, no Legislativo. Fui reeleito para um novo mandato, né, para essa gestão, 2013-2016. Mas, em que pese isso, eu não fugia a responsabilidade de estar no Executivo atuando nessa pasta, porque me traria um pouco mais de bagagem, experiência. O Legislativo é um processo, né, Cris? O Executivo, ele é outro. E entender como funciona o Executivo, para mim, foi muito bom. Eu fui com um desafio para a comunicação social, porque no início do ano, no início da gestão, o prefeito, ele extinguiu a Secretaria de Comunicação Social e logo depois, no meio do ano, ele percebeu a necessidade de refazê-la, né? Até por uma questão de economia também, né? Porque era necessário se fazer essa economia, haja vista como nós deparamos com a questão financeira do município, né? E foram tomadas várias atitudes, uma delas foi extinguir a secretaria, que no meio do ano agora, depois da moratória, voltou então a funcionar normalmente com a criação da secretaria. Porém, nós não criamos a parte orçamentária dela. Tudo aquilo que a comunicação social faz hoje, ela é pertinente às próprias secretarias, onde tem dotação orçamentária, né? Então, onde tem o recurso, a gente faz a campanha inerente a aquela secretaria. Foz habita, casas, educação, sobre o que está acontecendo na educação, e cada uma assim, né? E nós vimos um desafio ali muito grande de organizar, reorganizar toda a comunicação social, né? Nós chamamos para estar com a gente o diretor de cerimonial André Guedes, uma pessoa que eu considero muito competente no que faz, uma bagagem muito ampla. Convidamos também a Neia Risse, que tem uma vasta experiência na imprensa, e ela também hoje está lá organizando, dando conta do recado, e hoje a secretaria ela vem funcionando perfeitamente, os próprios releases que é passado para a imprensa, os e-mails, né, daquilo que está acontecendo, e o contato que nós fizemos em toda a imprensa. É evidente que nós tínhamos mais alguns desafios, alguns processos para deflagrar lá, mas nós não conseguimos por questões orçamentárias. Né? Nós esbarramos, como disse no início, nessa questão financeira do município, mas assim, percebemos que para chegarmos até o final do ano dentro dos padrões necessários e também previstos em lei, nós precisaríamos então enxugar um pouco a máquina e também de novembro agora em diante, principalmente, cortar alguns gastos, né? E para a gente poder manter a folha, tudo certinho, as aplicações dos recursos conforme previsto em lei em cada secretaria. Então, por isso, eu talvez não possa estar fazendo aquele desafio que eu gostaria de fazer. Um novo ambiente para a Secretaria de Comunicação Social, uma nova padronização. Nós gostaríamos de formar como uma espécie de baias, né? Todo mundo trabalhando ali juntinho, tivesse um lugar, um estúdio para o Reni poder, o prefeito poder conceder as entrevistas, as coletivas, também os secretários de cada pasta, mas isso também são coisas que, vista a necessidade do nosso município na área da saúde e outras, essa acaba ficando em segundo plano, né? Moderniza a secretaria, mas não é uma prioridade. Não é uma prioridade. Então, dado que não é uma prioridade, a gente até se conforma que o trabalho que a secretaria deveria fazer, essa nós temos certeza que está sendo feito, temos certeza que até o final de dezembro, também trabalhando dentro dessa perspectiva desse ano, ainda com o orçamento do ano passado, a gente acredita que ela vai se se tocar tranquila e ter aí a perspectiva, a ótima expectativa do ano que vem, de abrir o nosso orçamento e a Secretaria poder estar fazendo o seu trabalho aí devido tranquilamente ano que vem. É, na verdade, secretário, o que nós percebemos é que o senhor assumiu lá com o papel de organizar, botar a casa em ordem, preparando, deixando tudo pronto para a pessoa que vai assumir ano que vem. Já falando no orçamento, já colocou tudo. Hoje, nós comentávamos agora há pouco também, o orçamento foi apresentado hoje na Câmara de Vereadores, o orçamento para 2014. Com certeza, essas ações para a Secretaria de Comunicação já estão previstas. Ah, sem dúvida. Então, inclusive, até eu cuidei de fazer isso. Então, você falou muito bem, Cris. Assim, a nossa ideia, então, era organizar a casa no sentido de organograma funcional, seja funcionários, né? As pessoas ali, cada um dentro da sua responsabilidade, a imprensa e o cerimonial, né? Os jornalistas, enfim, até cuidamos muito com relação à contratação para também ser legal. Então, tudo isso a gente veio cuidando. E também a questão orçamentária. Eu discuti isso também com a Secretaria da Fazenda para que pudesse mandar tal orçamento que seria compatível para a nossa Secretaria para o ano que vem. Então, assim, uma grande responsabilidade que eu tive e me considero muito feliz é de ter podido chegar lá, organizar a casa, organizar a parte funcional, logística da secretaria e hoje deixar totalmente organizada para aquele que vai chegar, gerenciar a pasta, tudo funcionando, todos os contatos com a mídia feito, sabe quem é quem que responde pela imprensa e o cerimonial. Matérias, nós tínhamos 2, 3 matérias por dia, hoje nós temos de 8 a 12 matérias por dia. Verdade, nós, né? Abrindo parênteses, nós somos sempre muito bem abastecidos pelas ações da prefeitura através da agência de notícias. Então, essa foi a roupagem que a gente deu à secretaria, ou seja, pura e transparentemente de trabalho, né? E agora quem chegar realmente lá vai poder pegar uma pasta funcionando, organizacionalmente falando, toda estruturada, e agora, se Deus quiser, trabalhando com o orçamento do ano que vem, né? É uma pena a gente até, é claro que você não pode querer abraçar tudo de uma vez só, mas como a gente tem outros objetivos, é uma pena que eu não vou poder usufruir desse orçamento para a gente poder botar outras coisas em prática lá. Mas com certeza a pessoa que assumir lá vai já pegar, já seguir trilhando sem o mesmo dúvida. Caminho que o senhor tem deixado sem lá. Dúvida. Secretário, eu queria conversar com o senhor a respeito dessas campanhas de combate à dengue. Nós já conversamos ontem por telefone com o prefeito Reni Pereira, ele visita lá o Ministério da Saúde, até lhe perguntei para ele se a partir de agora o Ministério já ia fazer uma outra avaliação, uma avaliação positiva através dessas ações que têm sido feitas de combate à dengue. Estava um caos no município, né? Sim, você sabe que alguns dados que nos chegam é que em estatísticas aí de números do ano passado, até agora tem sido menor, né, os casos de dengue no município. Então isso é um número que cria uma expectativa positiva, sim, mas não nos tira a responsabilidade de continuar com esse trabalho do bota fora, né, que está sendo feito nos bairros, de conscientização nas escolas, as cartilhas que nós fizemos. Eu acredito assim que estamos investindo, sim, em campanhas publicitárias da dengue, né, tem até pessoas que podem até estar criticando com relação à campanha que está sendo feita, né, mas eu digo assim, essa campanha está sendo feita de forma preventiva. Primeiro de tudo, Cris, é que nós estamos poupando vidas de serem ceifadas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, com certeza, nós estamos economizando na saúde pública, porque essas pessoas que poderiam estar hoje infectadas, elas poderiam estar usufruindo das questões da saúde pública. Ou seja, você tinha que ter mais leito, você tinha que ter mais atendimento médico e, com isso, consequentemente, mais gastos públicos. Então, apesar de nós estarmos investindo em campanha publicitária no sentido da dengue, nós estamos também, em contrapartida, poupando vidas em primeiro lugar e causando uma prevenção nos gastos com a saúde pública do município. É a medicina preventiva. Exatamente, eu acho que essa é a mais barata, né? Então, essas campanhas que nós estamos fazendo têm dado muito resultado. Nós estamos, através da Secretaria de Obras e com o Departamento de Obras, né? O Gil tem feito um belo trabalho lá no DRM, né? E ele tem colocado aí os bota fora, né? Nos bairros, as pessoas concentram um lugar, elas vão lá, depositam todos os lixos, né, da sua casa, fazem a limpeza, os galhos, tudo aquilo está no fundo do quintal, deposita num lugar, a prefeitura vai lá então e recolhe. Outra coisa também que a prefeitura fez foi tampar fossas, né, que estavam abertas aí, sendo um dos principais focos aí de proliferação do mosquito da dengue, e estão tampando isso também. Enfim, foi desencadeada uma ação, todos vestiram a camisa, a população está de parabéns, né, de Foz do Iguaçu, por acreditar nisso, e a gente realmente tem tido, está aí, os números que não nos deixam mentir, dizer que não, nós estamos tampando o sol com a peneira, é uma mentira, os números estão aumentando, não, os números diminuíram. E a gente crê, então, que toda essa ação, em conjunto com a população, tem dado esse resultado positivo e, principalmente, tem poupado vidas aí de serem ceifadas. Secretário, o senhor falou nessa participação da comunidade. Nós temos percebido é que o prefeito de Ribeira está tendo esse cuidado de interagir com a comunidade, de fazer a comunidade participar de todas essas ações, incentivando. Então, isso cria um vínculo maior entre o executivo e a população, que a gente classifica como altamente positivo. Sem dúvida. Nós temos percebido, Cris, apesar de todas as dificuldades que o município passa esse ano, nós nunca deixamos, o Reni mesmo nunca deixou enquanto prefeito, de dizer que esse ano seria um ano de realmente de ajustar a casa em todos os sentidos, né? Não só financeiramente, mas organizacionalmente também. Sabemos que essa ação em conjunto da prefeitura com a comunidade, através das escolas, né? A Secretaria de Educação também está de parabéns, nossos professores, né, estão de parabéns, e a gente sabe que isso tem desencadeado aí numa boa ação para essa prevenção da dengue. Queria pedir uma pausa só, secretário. Nós estamos na linha aqui com o deputado Francischini. Nós já temos deputado na linha, podemos conversar já? O deputado Fernando Francischini, que assumiu a presidente estadual no partido do Solidariedade. Que bom, Francischini é meu amigo, tomou café na minha casa. Exato, você pode dar um alô também para o Francischini, que ele esteve com a gente também, né, durante esse período aí. Que joia. Então, o deputado está assumindo agora, no Paraná, o recém-criado Solidariedade. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Cris. Boa tarde, prefeito Reni Pereira, meu querido amigo. E os ouvintes da CBN aí em toda a região de Foz do Iguaçu. Deputado, você está visitando hoje algumas cidades do interior do Paraná, empossando os comandantes locais dessa legenda? Nós estamos hoje às 20 horas aí no Hotel Rafael, no centro em Foz, empossando a nossa executiva do partido em Foz do Iguaçu, o vereador Marino, mais dois vereadores têm conversado com o partido sobre essa migração, mas com certeza é um novo partido que tem direcionado à defesa do direito trabalhista, à defesa do segmento industrial e comercial, já que se o comércio não vai bem, não gera emprego para ter direito trabalhista. E aí, com certeza, em Foz do Iguaçu, o partido é um partido aliado do prefeito Reni Pereira. Tá certo, deputado. Qual é a avaliação agora que o senhor faz, quais as expectativas para esse novo partido aqui dentro do estado do Paraná? Veja, nós já filiamos em 4 dias mais de 100 vereadores com mandato. Nós estamos filiando prefeito, vice-prefeitos. Amanhã estarei filiando o presidente da Câmara Municipal de Campo Mourão, de Paranavaí, de Maringá, Telêmaco Borba, entre outras grandes cidades do estado que comandarão o partido. Ele deve ser um dos grandes partidos do estado. Tá certo. O deputado está aqui comigo no estúdio da Rádio CBN, vereador licenciado e atual secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Foz do Iguaçu, seu grande amigo Luiz Queiroga, que está pedindo para o senhor retribuir aquele cafezinho que o senhor tomou com ele na casa dele. Eu, escutando a voz do Queiroga, meu amigo, meu irmão também, já que temos em comum, nós católicos, evangélicos, o mesmo Deus, mas tem um irmão como Queiroga aí, um orgulho para nós, um vereador bem votado. E com certeza, eu acho que esse partido é um partido aliado dos demais partidos que querem o bem da sociedade. Nós não dividimos, nós queremos somar. Verdade, deputado. Um grande abraço aí para você. É um prazer estar falando contigo. Acho que hoje à noite estaremos juntos lá. Vou prestigiar aí os dois nossos companheiros da Câmara e repetir aquele café lá no fundo do quintal da minha casa lá com a minha esposa, que é conterrânea lá da mesma cidade que você, Cianorte. Tá bom? Um grande abraço a você. Um grande grande abraço, estou embarcando aqui no avião, 20 horas, esperando juntos aí. Grande abraço aí a todos os ouvintes, muito obrigado aí, Cris. Obrigada, deputado. Um grande abraço. Tá certo, comecei com o deputado Fernando Franceschini, que está assumindo a presidência estadual do Partido Solidariedade, partido esse recém-criado. Volto a conversar agora, nossa conversa está muito interessante aqui com o vereador licenciado, secretário de Comunicação Social, Luiz Queiroga. Secretário, o senhor falava dessa interação da comunidade com a Prefeitura de Foz do Iguaçu. Hoje a gente vê que nós, desde o começo da gestão do prefeito Reni Pereira, que ele tem esse cuidado de estar junto com a população, já abriu o gabinete para atender as pessoas pessoalmente. Então tem todo esse cuidado que mostra a preocupação, não só com o lado político, mas com o lado humano também aqui de Foz do Iguaçu. Você sabe, Cris, que nós percebemos que os governos passados, uma das coisas que eu privo muito é pelo relacionamento humano, né? Até tem um livro que eu li, e esse livro diz assim, um guru lá da economia do século XXI, né? Ele diz assim, a maior riqueza que um ser humano pode ter chama-se relacionamento, né? E nós percebemos que essa parte humana no Reni, ela realmente é evidente, né? Ele se preocupa muito com essa questão de ir, de falar, não foge das suas responsabilidades, é bem ponderado, equilibrado. Então, nós sabemos que essa parte de abrir o gabinete para as instituições, para as associações, ele está ouvindo a população, ao mesmo tempo ali ele pode dialogar frente a frente com eles, passar essa necessidade que o município está vivendo, e eu acho que isso tem mostrado uma transparência desse governo para com a sociedade e a nossa comunidade, o nosso povo em geral. Outra coisa que nos deixa assim mais animados com a expectativa que nós ainda estamos dentro desse assunto da dengue com relação à nossa comunidade, é que as campanhas agora preventivas realmente da dengue, nós só falamos aqui de cartilhas e panfletos, né? TV, entrevistas, enfim, que os microfones são abertos. Agora, a campanha educativa ela vai começar agora de uma forma mais veemente, tanto nas rádios quanto nas TVs da dengue. Então, nós acreditamos que com essa campanha nós ainda conquistaremos números mais expressivos em comparação ao ano passado no que se refere positivamente ao combate à dengue. Então, nós acreditamos que está sendo válido todo o investimento que está sendo feito, né? E essa interação com a comunidade é que realmente tem sido o sucesso, porque se a prefeitura fizesse as ações isoladas, fosse lá e limpasse um terreno, mas não, nós conseguimos envolver a nossa população. Cheguei lá no bairro, né, o Osmar, lá no Veraneio, cheguei lá, ele estava com a enxada na mão, carpindo, junto com a prefeitura, então os presidentes de bairro estão se envolvendo, e é importante que a nossa comunidade, a nossa população se envolva, para que realmente a gente tenha esses resultados obtidos, né, que estamos tendo, e resultados futuros, e que, sem dúvida, se eles não se envolvessem, nós não teríamos chegado a esse resultado. É isso que até nos toca, né, secretária, é ver esse empenho da população, que tem essas ações até assim, eles começam a fazer o trabalho, depois avisam a prefeitura, exatamente, todo mundo, né, exatamente, nesse intuito E é bom ressaltar, Cris, que isso nós não alcançamos nada ainda. Nós apenas começamos bem uma guerra, mas ela não terminou. Então são várias batalhas. A gente vê que são ações maciças que a prefeitura está fazendo, inclusive com uma coisa que a gente vê que está dando bastante resultado também, essa conscientização dos motoristas, né? O pessoal fica distribuindo panfleto a respeito de como combater a dengue. Exatamente. Isso atinge bastante, exatamente, né? Eu fiz em 2010, eu fiz um projeto denominado Cidade Limpa, né? Esse projeto, na verdade, lá atrás também já tinha esse foco, né? Eu agora devo estar, Cris, até acho que é um assunto que você iria abordar, que eu já vou adiantar, eu devo estar retornando ao Legislativo, né? Até porque nós sabíamos que seria um desafio de um semestre, né, estar à frente da comunicação, porque o Reni me deu o desafio de organizar a Secretaria de Comunicação, e esse eu tenho certeza que eu já fiz, né? Mas você tem um compromisso com seus eleitores, né? Ah, sem dúvida. Então, é isso que eu ia te falar. Então, assim, por ter esse compromisso, eu quero enriquecer mais ainda esse projeto que eu fiz em 2010 do Cidade Limpa. Você veja bem, no Rio de Janeiro, hoje, até por conta da Copa, enfim, agora Foz também é uma cidade turística, vai receber muitos turistas que vão estar aí ano que vem, né, no Brasil. Agora, eu estive esse final de semana lá, sexta-feira eu fui até lá buscar a minha mãe para passar um tempo aqui conosco em Foz, né, que ela mora lá. Então, eu deparei com uma situação, Cris, inusitada. Se você jogar um papel de bala no Rio de Janeiro hoje... Pesa no bolso. É multa. Exatamente. É multa. Em Foz do Iguaçu, em 2010, eu fiz esse projeto. E hoje é lei no município. Se pegar um cara jogando, ou alguém, um motorista jogando qualquer coisa para fora do carro, hoje em Foz é lei, é multa. Falta fiscalização ainda? Claro, falta fiscalização e falta a própria nossa Guarda Municipal, enfim, que tem esse poder, ser mais incisivo nisso. Evidente que vão dizer assim, tem tanto bandido solto, vai cuidar de lixo? Não, nós não estamos dizendo que vai ficar atrás de lixo, atrás de carro para ver se vai jogar. Nós estamos dizendo que... Em vendo alguém praticar isso, é na hora que vai acontecer. E isso qualquer um pode fazer, secretário? Claro. Eu posso ver alguém jogando, claro, quando a gente fica horrorizado com isso? Você sabe, Cris, que isso? Eu estava no semáforo agora do Banco do Brasil, essa semana, e uma pessoa com placa de uma outra cidade jogou uma lata. Eu saí do meu carro, e às vezes a gente sai com receio, né? Não sabe nem com quem está lidando. Exatamente. Mas eu saí educadamente, eu peguei a lata e falei, senhora, aqui em Foz, se a senhora jogar fora do carro, é multa. Então eu vou pegar agora, mas a senhora não faz mais. Meu Deus, eu acho que não vai fazer mais nem na cidade dela, com né? Com certeza. Mas assim, a gente sabe que essa lei é muito importante. E eu voltando agora para a Câmara, eu vou propor aí um projeto supressivo que ele vai retirar esse projeto que hoje está em vigor, essa lei, que é a Cidade Limpa, mas eu vou enriquecer ela. Eu vou, nos moldes do Rio de Janeiro, estudar a possibilidade de que nós possamos colocar até os pedestres que estão andando nas ruas de Foz do Iguaçu, não joguem mais lixo, porque assim, as bocas de lobo entopem e acumula água lá. E aí é caso de dengue, aí a cidade suja, e nós somos uma cidade turística. Então eu vou trabalhar para isso, e aí, já que nós tocamos nesse assunto, eu devo permanecer, vou conversar com o Reni, eu acredito que dentro daquilo que me foi dado como desafio, eu acredito que eu até já cumpri esse desafio, organizamos a casa, e eu acredito que eu tenho uma volta aí para dezembro, programada, mas possivelmente eu possa estar conversando com o Reni e antecipar essa volta aí já para o mês aí de novembro, já devo estar podendo retornar ao Legislativo, até para propor leis como essa que eu acabei de te falar, que vai beneficiar a nossa cidade e em todos os aspectos, seja na saúde pública, seja na limpeza pública, na economia com varreção e outras coisas mais. O senhor já adiantou então que eu realmente iria lhe perguntar. Então, para encerrar, secretário, seus planos políticos aí para 2014? Então, Cris, o meu nome está realmente à disposição do Partido Democratas, né? Eu já, para conhecer a necessidade da região oeste do Paraná, eu já viajei 35 municípios nesse ano. Estamos conhecendo toda a realidade econômica da nossa região oeste e também o potencial que a nossa região tem. Foz, especificamente, nós precisamos de representantes na esfera estadual e na esfera federal, e o meu nome tem surgido aí em pesquisas, tem surgido aí com o comentário da nossa população, como um nome que, haja visto o trabalho que eu fiz na Câmara na primeira legislatura e com esse trabalho que eu venho fazendo nesse primeiro semestre e no segundo semestre à frente da secretaria, meu nome vai estar à disposição do partido para estar vendo aí conforme a necessidade da cidade e conforme também a indicação da nossa população, para a gente colocar à disposição e representar a Foz no Estado e trazer os benefícios que o Estado tem para a nossa cidade como legítimo representante. É verdade, já que Foz do Iguaçu precisa disso, como o senhor falou, um legítimo representante que brigue mesmo pelos interesses da cidade, secretário. Sem dúvida, e é isso que nós vamos fazer, e o que eu digo, Cris, que vai pautar, o que vai assim dar a direção, o norte, né, para que isso aconteça, sem dúvida nenhuma, é o meu trabalho. Então, o meu trabalho na Câmara realmente tem sido, segundo os comentários, um trabalho bom, um trabalho que realmente a população tem reconhecido, e é isso que vai nos pautar. Tendo um trabalho bom, eu acredito que a gente realmente consiga que a comunidade, que a sociedade, que o povo consiga entender que nós estamos representando bem no município, podemos representar bem no estado também. É, na verdade, como nós falamos, é um compromisso que o senhor tem com os eleitores. Na verdade, nós aqui do meio jornalista gostaríamos que o senhor continuasse frente à secretaria, mas como o senhor já falou, o senhor tem um compromisso com os seus eleitores. Exatamente. E tem que prezar, né, o voto. Sem dúvida. Eu tenho andado em alguns segmentos, empresários, lá no meio do povo, vendo algumas necessidades que, se eu estivesse na Câmara, eu estaria propondo, né? Estou à frente da secretaria, tive esse desafio, foi bom, agregou experiência, mas o meu lugar realmente, como já combinado, seria esse período na Câmara para propor essas melhorias, propor também as melhorias. Estive conversando com cerca de 20 empresários num almoço, me passaram algumas ideias e a gente, para propor, tem que estar lá. Então a gente deve estar abreviando aí a nossa volta para o Legislativo agora para o mês de novembro, se não, no máximo dezembro, né? Mas já dá seguimento ao meu trabalho aí, que com certeza e sem dúvida nenhuma é sempre em vistas da população, a melhoria para o nosso povo. Bom, secretário, eu agradeço a sua participação aqui, privilégio tê-lo conosco aqui, nosso CBN edição da tarde, e esperamos um breve reencontro. Obrigado, Cris, obrigado pelos microfones da CBN, um grande abraço, beijo no coração do nosso povo, em especial a você, Cris, prazer estar aqui com vocês. Prazer é tudo nosso. Rápido intervalo para o repórter CBN e voltamos na sequência.